Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos no dia 28 de julho de 2012, aliás, 29, peço desculpa, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O seu programa que lhe traz música instrumental durante sensivelmente 30 minutos. Isto acontece aos sábados e aos domingos, mas como houve este problema técnico nos últimos dias, técnico, enfim, mais um vírus, não há, portanto, aliás, não houve primeira edição de ontem, mas há de hoje e temos aqui músicas de grande qualidade. Vamos começar por um tema que é fantástico, chama-se Oral do Tango e é de André Trichot. É um acordeonista que nos vai trazer este tema lindíssimo. Por ouvir logo depois um dos grandes nomes da música instrumental, neste caso da guitarra, estou a falar de Ricky King, que nos traz o tema Lotus Bloom, Flor de Lotus. Para quem não conhece, é uma flor lindíssima. Vamos ficar então com estes dois temas. São eles que abrem mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Thank you. duas músicas distintas, mas igualmente espetaculares. São as duas que se seguem nos próximos instantes aqui na Rádio Antena Web, neste caso no canal 2 da Rádio Antena Web, nesta edição da Nota 7 para 29 de julho de 2012. Vamos agora ficar com Supernature, a música fantástica que nos é trazida nem mais nem menos que pelos Serron. Ainda por ouvir também nesta edição da nossa Nota 7, Fête à Palerme. Palerme, aliás. É como se chama a música que nos é trazida por Jo Sony. São então as próximas duas. Se a primeira é a mais dance e mais eletrónica, vamos chamar assim, a segunda é mais tradicional, com acordeão e tudo. Vamos então ficar com estes dois temas e daqui a pouco chegam as despedidas de mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Supernature.

E chegamos ao final de mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Foi um prazer imenso estar consigo nestes cerca de 30 minutos. Vamos agora despedir-nos com o Virginal, música dos Exception, e logo depois vamos chegar com uma música também bastante conhecida, e que é, aliás, um tema. Ele é conhecido entre os cantados. Eu já não sei quem é que os canta ou quem é que o canta, mas assim, neste caso não é relevante. O que interessa é que é a Symphonic Rock Orchestra quem o interpreta em termos instrumentais. A música que vamos ouvir chama-se The Phantom of Opera. É uma música fantástica que vai então fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Já sabe que não vai haver hoje Top Portugal, aliás, o Top Portugal acabou, é uma exposição que vai ser dada ao longo da tarde de hoje na Rádio Interweb, mas o que vem a seguir é apenas às 14h30, o programa Um Contra o Outro, com a minha apresentação. Então despeço-me, estimado ouvinte, desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia da sua Rádio Interweb. www.radioantenaweb.info, canal 2.radioantenaweb.info e best.radioantenaweb.info. Se quiser também pode passar pelo nosso Facebook e deixar lá o seu gosto, facebook.com/radioantenaweb. Fico bem, estimado ouvinte, despeço-me então agora sim com estes dois temas. Despeço-me desejando a condição de uma ótima tarde de domingo na companhia do canal 2 da Antenaweb. Até ao próximo sábado.